um batidão. Isso me levou à loucura, bateu forte o meu coração. Pela primeira vez na minha vida, uma garota me fisgou. Senti algo diferente dentro de mim. Tudo se transformou por alguns momentos. Esqueci as batidas, o giro de cabeça, o freio moer. Porque minha concentração era total naquela beleza. De calça comprida, barriguinha à vista, olhar sedutor, pureza de mina. Eu tenho certeza que vou sonhar contigo esta noite, mas não quero acordar. Eternamente do seu lado, para sempre te amar. Meu Deus, o que é que eu faço para ganhar um beijo daquela gata? Eu sei que não tem chance, mas não vou desistir. Vou lutar até o fim, conquistar o teu amor e tê-la só pra mim. Pois se a nossa vida é passageira, contigo quero passar todos os momentos, meu amor, compartilhar. Por toda a cidade eu vou te procurar, tentar te conquistar. Pois se a nossa vida é passageira, contigo quero passar. Por toda a cidade eu vou te procurar, tentar te conquistar. Pois se a nossa vida é passageira, contigo quero passar. Eu não consigo te esquecer daquela noite que passou por mim. Olhou dentro dos meus olhos, não tem como fugir. O dia inteiro entocado em casa, só pensando em ti. Até os meus amigos ficam me zoando, porque me destaquei. Mas fazer o que se me apaixonei? Pois nesta vida todo mundo tem alguém para amar. Eu quero ter você, minha princesa. Pegue na minha mão e vamos descobrir as verdadeiras emoções entre dois corações. Quando é sereno, sentimenta, a união é perfeita. Espero que você me entenda. Tudo que eu quis te dizer, que sem você eu não consigo mais viver. Eu fico o tempo inteiro só pensando em você. Tem horas que penso que vou até enlouquecer. Sentado na porta da minha casa, vendo o sol se pôr, meu coração bate forte, clamando pelo teu amor. As estrelas começam a brilhar, eu entro em desespero e começo a chorar. Então me levanto e vou à procura. É, mano, andei a cidade inteira e não consegui encontrá-la. Mas quem tem fé nunca desiste, porque a esperança é a última que morre. É a última que morre. Por toda a cidade eu vou te procurar, tentar te conquistar. Pois se a nossa vida é passageira, contigo quero passar. Por toda a cidade eu vou te procurar, tentar te conquistar. Pois se a nossa vida é passageira, contigo quero passar. Por toda a cidade eu vou te procurar, tentar te conquistar. Pois se a nossa vida é passageira, contigo quero passar. Por toda a cidade eu vou te procurar, tentar te conquistar. Pois se a nossa vida é passageira, contigo quero passar.